Cheiro 7, página 46. Para quem não tenha estado com ele na arena, alguns dos quadros não são imediatamente compreensíveis. A água a gotejar pelas fendas da nossa gruta. O leito seco da lagoa. Um par de mãos, as dele, desenterrando raízes. Outros qualquer pessoa reconheceria. A cornucópia dourada. A clove guardando as facas no casaco. Um dos mutes, louro e de olhos verdes, que devia ser a Glimmer, mostrando os dentes e avançando para nós. E eu estou em toda a parte, no cimo de uma árvore, batendo uma camisa contra as pedras na margem do ribeiro, deitada inconsciente num charco de sangue, e um que não consigo situar. Talvez fosse assim que ele me visse quando estava com febre alta, surgindo de uma névoa cinzenta e prateada que condiz exatamente com os meus olhos. Que achas? Pergunta o Pita. Detesto-os. Respondo. Sou quase capaz de cheirar o sangue, a imundície, o hálito antinatural do mute. Passo a vida a tentar esquecer-me da arena e tu voltaste a dar-lhe vida. Como é que te lembras tão bem destas coisas? Vejo-as todas as noites, responde o Pita. Percebo o que ele quer dizer, os pesadelos, que eu já conhecia antes dos jogos, agora atormentam-me sempre que adormeço. No entanto, o sonho antigo em que meu pai morre numa explosão na mina é raro. Em vez disso, sonho com versões do que aconteceu na arena. A minha tentativa vã de salvar a Ru, o Pita esvaindo sem sangue, o corpo inchado da Glimmer desintegrando-se nas minhas mãos, o fim horrível do Cato com os mutantes. Estas são as mais frequentes. Eu também. Ajuda? Pintá-las? Não sei. Talvez tenha um pouco menos de medo de dormir à noite. Pelo menos é o que digo a mim mesmo, responde ele. Mas não desapareceram. Talvez nunca desapareçam. Os do Haymitch não desapareceram. O Haymitch não o diz, mas tenho a certeza de que é por isso que ele não gosta de dormir no escuro. Não, mas para mim é melhor acordar com um pincel na mão do que com uma faca, afirma o Pita. Então detesta-los mesmo? Sim, mas são extraordinários. A sério, respondo. E são. Só que não quero olhar mais para eles. Queres ir ver o meu talento? O Sina fez um excelente trabalho. O Pita ri-se. Mais tarde, o comboio arranca com um solavanco. Pela janela vejo a terra passando por nós. Anda, estamos quase a chegar ao Distrito 11. Vamos vê-lo de perto. Dirigimo-nos para a última carruagem do comboio. Há cadeiras e sofás para nos sentarmos. Mas o extraordinário é que as janelas recolhem-se no teto e assim podemos viajar ao ar livre, enxergando uma grande extensão de paisagem. Há vastos campos abertos com manadas de vacas leiteiras a pastar, tão diferente do nosso distrito intensamente arborizado. Abrandamos ligeiramente e julgo que poderemos estar a fazer outra paragem quando vimos uma vedação erguer-se à nossa frente, com uma altura de pelo menos 10 metros e encimada de terríveis espirais de arame farpado. Faz parecer a vedação do Distrito 12 uma coisa de crianças. Os meus olhos inspecionam rapidamente a base, coberta de enormes placas de metal. Seria impossível passar por baixo para ir caçar. Depois vejo as torres de vigia, equidistantes umas das outras, com guardas armados, tão deslocadas entre os campos de flores silvestres em redor. Ora, aqui está algo diferente, comenta o Pita. A Ru deu-me de facto a impressão de que as leis no Distrito 11 eram aplicadas com maior rigor, mas nunca imaginei uma coisa assim. Depois começam os campos de cereais que se estendem até onde a vista alcança. Homens, mulheres e crianças, de chapéu de palha para se protegerem do sol, endireitam-se, voltam-se para nós, Aproveitam o momento para endireitar as costas enquanto veem passar o nosso comboio. Consigo ver pomares ao longe e pergunto-me se era ali que a Ru teria trabalhado, colhendo a fruta dos ramos mais esguios no topo das árvores. Pequenas comunidades de cabanas, em comparação às casas no jazigo, são de luxo. Surgem aqui e ali, mas estão todas desertas. Devem precisar de toda a gente para fazer a colheita. Os campos parecem não terem fim. É difícil acreditar no tamanho do Distrito 11. Quantas pessoas achas que vivem aqui? Pergunta ao Pita. Eu abano a cabeça. Na escola dizem-nos apenas que é um distrito grande. Não nos dão os números exatos da população. No entanto, aqueles miúdos que vemos na televisão à espera da ceifa todos os anos não podem ser senão uma amostra dos que de facto vivem aqui. O que é que eles fazem? Têm sorteios prévios? Escolhem os vencedores antecipadamente e certificam-se de que estes estejam na multidão? Como é que a Ru foi parar àquele palco sem nada senão o vento oferecendo-se para tomar o seu lugar? Começo a cansar-me da vastidão, da infinidade do lugar. Quando a Effie vem dizer-nos para nos irmos vestir, não protesto. Vou para o meu compartimento e deixo a equipa de preparação arranjar-me o cabelo e fazer-me a maquilhagem. O Sina aparece depois com um lindo vestido cor de laranja, decorado com folhas de outono. Imagino que o Pita irá gostar muito da cor. A Effie reúne-nos, a mim e ao Pita, para nos explicar o programa do dia pela última vez. Em alguns distritos, os vencedores atravessam a cidade de carro, enquanto os habitantes aplaudem. No 11, porém, talvez porque não exista uma cidade propriamente dita, estando as casas tão espalhadas, ou talvez porque não queiram dispensar tantas pessoas enquanto decorrem as colheitas, a nossa apresentação pública circunscreve-se à praça. Tem lugar, diante da Casa da Justiça, uma enorme estrutura de mármore. Outrora, deve ter sido um belo edifício, mas o tempo deixou as suas marcas. Até na televisão podemos ver a Hera dominando a fachada deteriorada e o telhado abatido. A praça em si está rodeada de fachadas de lojas degradadas, a maioria abandonada. Se existem pessoas ricas no Distrito 11, não é ali que moram. Toda a nossa atuação pública terá lugar no exterior, no que a EF chama varanda, uma extensão revestida de ladrilhos entre as portas principais e as escadas, e protegida por um telhado apoiado em colunas. Eu e o Pita seremos apresentados. O governador do Distrito 11 lerá um discurso em nossa honra e nós responderemos com um agradecimento escrito pelo Capitólio. Se o vencedor tinha aliados especiais entre os tributos mortos, é considerado de bom tom acrescentar também alguns comentários pessoais. Eu devia dizer qualquer coisa sobre a Ru. E sobre o Thresh também, na verdade. Mas sempre que tentava escrever o discurso em casa, acabava com uma folha em branco. É difícil falar deles sem me emocionar. Felizmente, o Pita compôs qualquer coisa e com pequenas alterações poderá servir para ambos. No final da cerimónia, seremos presenteados com uma espécie de placa. Depois, poderemos retirar-nos para a Casa da Justiça, onde será servido um jantar especial. Quando o comboio entra na estação do Distrito 11, o Sina dá-me os últimos retoques, trocando a minha bandolete cor de laranja por uma de ouro metalizado e prendendo o alfinete do mimo gaio que usei na arena ao meu vestido. Não há comissão de boas-vindas no cais, apenas um pelotão de 8 soldados da paz que nos conduz para as traseiras de uma carrinha blindada. A Effie torce o nariz quando a porta se fecha atrás de nós. Francamente, até parece que somos todos criminosos, comenta. Não todos, Effie, só eu, penso. A carrinha deixa-nos sair nas traseiras da Casa da Justiça. Fazem-nos entrar à pressa. Consigo cheirar os preparativos para uma excelente refeição, mas não abafam os odores a bolor e caruncho. Também não nos dão tempo para olhar em volta. Seguimos diretamente para a porta principal e ouço o hino começar a tocar lá fora na praça. Alguém fixa-me um microfone ao fato. O Pita pega-me na mão esquerda. O governador está a apresentar-nos quando as portas enormes se abrem com um rangido. Sorrisos largos, lembra a Efi, e dá-nos um pequeno toque com o cotovelo. Os nossos pés começam a avançar. É agora. É aqui que tenho de convencer toda a gente que estou apaixonada pelo Pita. Penso. A cerimónia solene está planeada com tanto rigor que não sei bem como fazê-lo. Não é o momento para beijos, mas talvez consiga qualquer coisa. Aguarda-nos um forte aplauso, mas nenhuma das outras reações que tivemos no Capitólio. Vivas, gritos, assobios. Atravessamos a varanda até à frente descoberta e paramos ao cimo de um grande lanço de escadas de mármore sob o sol abrasador. À medida que os meus olhos se adaptam, vejo que os edifícios na praça foram engalanados com bandeiras que ajudam a disfarçar o seu estado de abandono. A praça está apinhada de pessoas, mas, mais uma vez, são apenas uma fração das que aqui vivem. Como habitualmente, foi construída uma tribuna especial na base do palco para as famílias dos tributos mortos. Do lado do thresh há apenas uma velhota de costas arqueadas e uma rapariga alta e forte que imagino ser a irmã dele. Do lado da Rue, não estou preparada para a família da Rue. Os pais dela, com rostos ainda frescos de dor. Os 5 irmãos mais novos, tão parecidos com ela. Os corpos frágeis, os olhos castanhos brilhantes, parecem um bando de pequenos pássaros escuros. Os aplausos esmorecem e o governador faz o discurso em nossa honra. Surgem 2 rapariguinhas com enormes ramos de flores. O Pita inicia a sua parte da resposta, ditada pelo Capitólio, e depois dou por mim a concluí-la. Felizmente, a minha mãe e a prima obrigaram-me a ensaiar de tal forma que conseguiria fazê-lo adormir. O Pita tem os seus comentários pessoais escritos numa ficha, mas não a tira para fora. Discursa, no seu estilo simples e cativante, sobre o thresh e a Ru terem chegado aos últimos 8, sobre como os 2 me salvaram a vida, salvando assim também a vida dele, e sobre como isso é uma dívida que nunca poderemos pagar. E depois hesita antes de acrescentar algo que não escreveu na ficha, talvez porque achasse que a Efi pudesse obrigá-lo a retirá-lo. Isto não pode, de maneira nenhuma, compensar as vossas perdas, mas, como sinal do nosso agradecimento, gostaríamos que cada uma das famílias dos tributos do Distrito 11 recebesse todos os anos 1 mês dos nossos vencimentos durante o resto das nossas vidas. A multidão não pôde deixar de reagir com murmúrios e exclamações de espanto. Não existem precedentes para o que o Pita acabou de fazer. Nem sequer sei se é legal. Ele provavelmente também não sabe e por isso não perguntou, no caso de não ser. Quanto às famílias, olham para nós em estado de choque. As suas vidas mudaram para sempre quando perderam o thresh e a Ru. Mas esta oferta voltará a mudá-las. 1 mês do vencimento dos tributos pode facilmente sustentar uma família durante 1 ano. Enquanto formos vivos, eles não passarão fome. Olho para o Pita e ele lança-me um sorriso triste. Ouço a voz do Haymitch. Podias ter arranjado muito pior. Neste momento é impossível imaginar Como poderia ter arranjado melhor? A oferta é perfeita. Assim, quando me ponho em bicos de pés para o beijar, o gesto não parece nada forçado. O governador avança e entrega a cada um uma placa tão grande que tenho de pousar o ramo de flores no chão para assegurar. A cerimónia está prestes a terminar quando vejo uma das irmãs da Ju a olhar para mim. Deve ter uns 9 anos e é quase uma cópia fiel da Ju, até na maneira como traz os braços ligeiramente estendidos. Apesar das boas notícias sobre os vencimentos, ela não parece satisfeita. Na verdade, o seu olhar é reprovador. É pelo motivo de eu não ter salvado a Ru? Não. É porque ainda não lhe agradeci, penso. De repente sou assaltada por uma vaga de vergonha. A rapariga tem razão. Como posso ficar ali, passiva e muda, deixando ao Pita todas as palavras? Se tivesse ganho, a Ju nunca teria deixado de honrar a minha morte. Lembro-me de como tive cuidado na arena de a cobrir com flores, para assegurar que o seu desaparecimento não passasse despercebido. Contudo, o gesto não terá qualquer significado se não o sustentar agora. Esperem, precipito-me para a frente, segurando a placa contra o peito. O tempo que me atribuíram para falar já se esgotou, mas tenho de dizer qualquer coisa. Devo-lhes demasiado. E mesmo que tivesse oferecido todos os meus vencimentos às famílias, isso não desculparia o meu silêncio neste momento. Esperem, por favor. Não sei como começar, mas quando o faço, as palavras jorram-me dos lábios, como se há muito se houvessem formado na minha cabeça. Quero agradecer aos tributos do Distrito 11. Começo. Olho para as duas mulheres do lado do Thresh. Só estive com o Thresh uma vez. Apenas o tempo suficiente para ele me poupar a vida. Não o conhecia, mas sempre o respeitei. Pela sua força. Pela sua decisão de participar nos jogos apenas segundo as suas próprias regras. Os profissionais queriam-no como aliado desde o início, mas ele recusou. Respeitei-o por isso. Pela primeira vez, a velhota corcovada será a avó do Thresh? Levanta a cabeça e o vislumbre de um sorriso aflora-lhe aos lábios. A multidão agora está silenciosa. Tão silenciosa que me pergunto como conseguem. Devem estar todos a suster a respiração. Volto-me para a família da Ju. Mas sinto que conhecia bem a Ju e ela estará sempre comigo. Recordo-a em todas as coisas belas. Vejo-a nas flores amarelas que crescem no prado junto à minha casa. Vejo-a nos mimos gaios que cantam nas árvores. Mas, sobretudo, vejo-a na minha irmã, a prima. A minha voz começa a tremer, mas estou quase a terminar. Obrigada pelos vossos filhos. Levanto o queixo para me dirigir à multidão. E obrigada a todos pelo pão. Fico ali, sentindo-me pequena e abatida, com milhares de olhos a fitar-me. Segue-se uma longa pausa. Depois, algures na multidão, alguém assobia a melodia de 4 notas da Ru. O canto do mimo-gaio que assinalava o fim de um dia de trabalho nos pomares, o que significava segurança na arena. Antes de a melodia terminar, já descobri a pessoa que a assobia, um velhote mirrado de camisa vermelha desbotada e fato macaco. Olhamo-nos nos olhos. O que acontece a seguir não é um acidente. É demasiado bem executado para ser espontâneo, porque acontece em uníssono. Todas as pessoas na multidão levam os 3 dedos do meio da mão esquerda aos lábios e estendem-nos na minha direção. É o nosso sinal, o do Distrito 12, com o qual me despedi da Ru na arena. Se não tivesse falado com o Presidente Snow, aquele gesto poderia ter-me levado às lágrimas. mas com as suas ordens recentes para acalmar os distritos, ainda a zumbir-me nos ouvidos, encho-me de pavor. Que pensará ele desta saudação pública à rapariga que desafiou o Capitólio? Depois percebo a plena repercussão do que acabei de fazer. Não foi intencional, queria apenas expressar a minha gratidão. Mas suscitei algo de perigoso, um ato de dissidência por parte do povo do Distrito 11, precisamente o tipo de coisa que devia evitar. Tento pensar rapidamente em alguma coisa para inverter o que acabou de acontecer, para anulá-lo, mas ouço o pequeno ruído que indica que o meu microfone foi desligado. O governador volta a assumir o comando. Eu e o Pita agradecemos uma última série de aplausos. Ele conduz-me de volta para as portas, sem se aperceber de que há qualquer coisa que não está bem. Sinto-me esquisita e tenho de parar por um momento. Vejo pequenos pontos de luz a piscar diante dos olhos. Estás bem? Pergunto ao Pita. Só um pouco tonta. O sol estava muito forte, respondo. Vejo o ramo dele. Ah, esqueci-me das minhas flores, murmuro. Vou buscá-las, diz ele. Eu vou, respondo. Estaríamos seguros no interior da Casa da Justiça neste momento, se eu não tivesse parado, se não me tivesse esquecido das minhas flores. Em vez disso, da sombra retirada da varanda, assistimos à cena toda. Um par de soldados da paz, arrastando o velhote que assobiou para o cimo das escadas, obrigando-o a ajoelhar-se diante da multidão, enfiando-lhe uma bala na cabeça.